horizonte, todo de roda, caiado de sol. Horizonte, todo de roda, caiado de sol. Ao meio do cerro gritado, esguia a cabeça da cobra, olha subios de lume sobre espigas amarelas. Campamissos degradados na vastidão das searas, sonham bilhas de água fria. Campanissos degradados na vastidão das searas, sonham bilhas de água fria. Cerro gritado, esguia a cabeça da cobra, olha subios de lume sobre espigas amarelas. Campanissos degradados na vastidão das searas, sonham bilhas de água fria. Campanissos degradados na vastidão das searas, sonham bilhas de água fria. Campanissos degradados na vastidão das searas, sonham bilhas de água fria.